recuerdas como hace años. Conociste a la mujer más linda en San Fernando. Desde entonces no has dejado de darle tu amor. Si la distancia te lo olvido, ¿cómo te siento aquí conmigo? Disfrutaba con solo verme feliz. Eras tú quien creía que la música era más que mi sueño. Y esta voz que ya no tiene dueño te cantará siempre a ti. Thank you. está que está derrotado. À espera, o tempo a passar, a desesperar, ganhar a coragem de gritar e gritar. Ganhar a coragem de gritar e gritar. Eu quero só ouvir! Antena Web. Sintoniza-te, sintoniza-te, sintoniza-te. someone to hold you tight, and you think love is to pray, but I'm sorry I don't pray that way. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you've given, I give you all a boy could give you. Take my tears and that's not new. Oh, tainted love, tainted love. Don't touch me, please. I cannot stand the way you tease. I love you though you hurt me so. Now I'm gonna pack my things and go. Tainted love. Antena Web, a loucurofonia à distância de um clique. Sintoniza-te. Mais do que a um país, que a uma família ou geração, mais do que a um passado e a uma história ou tradição, tu pertences a ti. Não és de ninguém. Mais do que a um patrão, a uma rotina ou do que a um partido, que a uma equipa ou religião, tu pertences a ti. Não és de ninguém. Vive selvagem. E para ti serás alguém nesta viagem. Quando alguém nasce, nasce selvagem. Não é de ninguém.

Gözlerim üstünde bozmuş sadece sahin değil. Bakın bana bir de alırsa rahatı söylemene var. Tahindeki malı falan. Öncede rüyaka kalma dökme ama değil. Ama süpersa daha bu kulü. Daha bazı upside yok. Bir kaza hatırla. Ama I'm not to those of I'm not to do. Öncede rüyaka kalma dökme ama değil. Aşkım das war irgendwie no plastic money in dem Mund banken gegen ihn. Woher die Schulden kamen war wohl jeder Mann bekannt. War ein Mann der Frauen, Frauen liebten seinen Punk. War ein Superstar, war so populär. War zu exaltiert, genau das war sein Flair. War ein Virtuose, war ein Rock-Idol. Und alle suchten Hoffnung, Captain Rock, mehr aber I'm born one. sweet love. Please just fall one day. I wouldn't talk for you. Thank you.